6844, Philly Machinover and Psycho. Chame agora na frequência 125, decimal 45. Oceano agora Centro Brasília 127 decimal 3, alterna 123 decimal 0. Chama agora frequência 125, decimal 45. Perfeito. Tá. Então, identificação, 350, vírgula terra da oeste. Então, 8096. Então, 8096, chama agora na frequência 128, decimal 45. Gol 852, passando o fluido, chama agora 128, decimal 45. Boa noite. 7522, acione identificação, acione o 370, vigilância. Desce até o nível 150. Azul 4180. Chega agora para 7125, decimal 45. Chama agora 125, decimal 45. Passando forte, mantenha o 350, vigilância. 3322 e reporte a posição fluído em 128, decimal 45. Portugal 194, recebe banco. Portugal 194, call now frequency 128, decimal 45. Descent 127, decimal 5. 31058, repete. ILS. Gol 1628. Gol 1628. Excelente serviço, radar encerrado. China agora controle por seguro, 120.9. Argentina 1133, Scott Aires, Mackay 360, Raider 7. 8-02, repetir. Agora na frequência 125, decimal 4, 5.